vinha, perto da prainha, sento na praça para ver as moreninhas. Eu me orgulho de ser um cuiabano, de Chapecruz, confesso e não me engano. Moro na pracinha, perto da prainha, sento na praça para ver as moreninhas. Gosto de amar o ventrecha de pacu, mujica de pintado e bagre ensopado. Danço rascalo na casa de bem-bem, como bolo de arroz e de queijo também. Pracinha, perto da prainha, sento na praça para ver as moreninhas. Gosto de amar o ventrecha de pacu, mujica de pintado, bagre ensopado. Danço rascalo na casa de bem-bem, como bolo de arroz e de queijo também.